galera, aqui é a Valéria da banda Fruto Sensual. E eu estou curtindo esses sets com DJ Roger Mix, tá meu bem? Oh meu amor, tão triste estou. Essa distância me arruinou. Essa manhã eu acordei sentindo a falta do teu olhar. E sente a minha falta.